para viver. Eu estava ferido, com feridas de morte, e a minha sorte eram trevas e profundezas. Eu estava aflito, prestes a morrer, desenganado. Solução era nada pra mim. Solução era nada pra mim. No profundo do abismo, eu olhei para cima. Tirou-me do abismo, chamou-me de filho. Jamais esquecerei o que Jesus fez por mim. Jamais esquecerei o seu sangue carmesim. Jesus fez por mim. Aos 12 anos, ele me curou de osteomielite.